Canta no Web, Canta Portugal. Canta Portugal com Ruben Fontela. Boa noite, bem-vindos ao Canta Portugal de domingo 29 de julho de 2012. Convosco Ruben Fontela e é com uma grande alegria que posso vos animar uma hora todos os domingos com música ligeira portuguesa. E que tal começar a abrir em grande com uma grande artista de música ligeira portuguesa? Ruth Marlene, com o tema Tu Queres é Festa. Marlene, vamos ouvir outra grande artista de música ligeira portuguesa, ela que agora anda-se a dedicar a músicas tipo Kuduro, e vamos portanto agora ouvir Rebeca com o tema Anda a Dançar, Kuduro. Música. depois de ouvirmos o tema de Rebeca, vamos ouvir um tema de Emanuel. Mas antes de ouvirmos Emanuel, vamos só passar uns pormenores da agenda de Emanuel. Fãs de Emanuel que queiram ver o Emanuel, estejam interessados em ver o espetáculo de Emanuel. Dia 4 de agosto, às 22h30, em San Fis da Ferreira. O Emanuel vai lá estar presente a dar um concerto. San Fis da Ferreira, Conselho de Passos de Ferreira. E no domingo 5 de agosto, em Vila Xandessá, às 23h, perto de Viseu, aí vai estar Emanuel. Já agora também adianto uma data para dia 6 de agosto, segunda-feira, em Marinhais, às 10 da noite, Emanuel vai dar o seu concerto. Por isso, por enquanto, fiquem com o meu carro, a velha. Fui ao cinema no domingo com a minha namorada. Pelo filme inspirado dei-lhe um beijo apaixonado e a festa começava. Bem chegadinhos um ao outro, por amor a gente fez um filme tão acalorado que um botão mal apertado desapertou-se de vez. Abriu-se a bolsa dela, seu biquinho vi então. Não olhei mais para o ecrã até ao fim da sessão. Meu coração fez bum-bum, ai fez bum-bum, ai fez, e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Meu coração fez bum-bum, ai fez bum-bum, ai fez, e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Meu coração fez bum-bum, ai fez bum-bum, ai fez, e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Meu coração fez bum-bum, ai fez bum-bum, ai fez, e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Sem te amar, sem te ter, eu não consigo. Já tentei te esquecer e minha vida viver, mas não consigo. O inverno chegou e o verão não voltou, por não estares comigo. O sol só vai brilhar se o teu amor voltar. Sem ti não consigo. Quem eu amo, meu amor, eu confesso, és tu. Por quem eu chamo, meu amor, és tu e só tu. A quem adoro, meu amor, eu confesso, és tu. Por quem eu choro, meu amor, és tu e só tu. Tu.

Ora, o Canta Portugal de hoje fica por aqui. Durante a semana, já sabem, podem enviar sugestões, ideias, agendas, músicas de artistas de música ligeira portuguesa para o nosso programa, para o Canta Portugal, para o e-mail que é cantaportugal@antenaweb.info. cantaportugal@antenaweb.info. Fico à espera das vossas sugestões, das vossas ideias, de tudo o que vocês acham que pode melhorar o nosso programa de domingo à noite. Sabem, todos os domingos à noite, a partir das 8 da noite, a Rádio Antena Web Canta Portugal, conduzido por mim, Ruben Fontela, para todos vós. Foi com um enorme orgulho que estive convosco. Boa noite e até para a semana.